Tudo que passou é caso seu. Tudo que restou é caso de vocês. Tudo que passou é caso seu. Tudo que restou é caso de vocês. Deixou pra ti as rendas e se foi. Levou consigo os sapatos e o seu, o seu vestido vermelho. Passou é caso.